É assim, um teste rápido na farmácia custa 5€. Mas como disse já aqui alguém, eu não sei fazer o teste rápido. E portanto posso muito bem fazê-lo errado e mesmo estando positivo ter um resultado negativo. Ou seja, é que o meu intuito era, desses 5€, que custa salvo erro um teste rápido, era a Câmara poder pagar esse teste e depois haver um sítio onde haja profissionais de saúde onde nós pudéssemos fazer o teste, ou seja, onde nos pudessem fazer o teste corretamente. No seguimento daquilo que já fazem em outras cidades, não deve ficar muito caro. O sentido que eu dei a essa proposta é realmente podermos ter acesso a um teste, cada pessoa, por cerca de 3€, e o município pagar os 5€ do teste. Isto teria que ser feito uma parceria com instituições ligadas à saúde, ou seja, onde tivessem enfermeiros, pessoal de saúde, que soubesse fazer realmente o teste. O que eu deixava então à consideração é, posteriormente, e já que o Sr. Presidente e o Executivo não têm condições para nos dar uma resposta hoje acerca dos preços, é que se enteie e depois nos diga realmente qual é a conclusão que tira, e depois então, se acharem que realmente é um custo que não é significativo para o município e que é maior o benefício que o custo, sabendo que felizmente hoje estamos bem, daqui por uma semana não sabemos como é que vamos estar, porque sabemos que esta doença é exponencial, portanto hoje não temos casos, amanhã podemos ter 50 casos, e portanto era neste sentido nos precavermos para uma quarta vaga que já chegou a algumas cidades e que o tempo que chega à nossa. É claro que pelos 30€, ou pelos 50€, ou pelos 100€, é impossível a Câmara assumir este custo.